tranque a porta da minha casa, depois preguem as janelas. Por uns tempos eu acho bom me ausentar. Corte o fio do telefone, solte os cães sobre o carteiro. Por uns tempos eu acho bom me calar. Não é hora, eu acho, de escutar. Toquem fogo nos meus livros, no jornal todo domingo. Não é hora, eu já disse, de me informar. Pois outro dia descobri o que é a vida, mas agora não há mais como